sou o Papai Hog. Sejam bem-vindos, por favor. Papai Noel não pôde vir e por isso me mandou. Estou achando ele conhecido. É. O que você quer ganhar, ursinha? Deixa eu ver. Não quero muita coisa, só algo pra comer. Bombons de chocolate, gelatina e pavê. Ótimo, eu vou dizer. Pote de pudim, pudinho só pra mim. E uma torta de morango pro jantar. Epa. Ah, eu só quero isso, só isso, só isso. Oh, você só quer é isso? Obrigado, Papai Hog. Bom, eu não sei não. Eu vou falar com o Papai Noel. E você, o ratinho? Nada demais, só queijo de montão. Ah, aqui. Roquefort. E muito parmesão, tudo do bom e do melhor. Tá legal, e muito provolone, que tudo a gente come. E muita mussarela, por favor. Tem certeza que vai ser só isso? Só isso, só isso. Ah, eu só quero isso. Obrigado, Papai Hog. Puxa, tomara que as renas estejam em forma. Bom, quem é o próximo? A gente! Mariscos de montão, marisco. Mariscos um milhão. Mais marisco. E eu quero um pariborino, um piratrão. Um bom de mariscos um milhão. Ótimo, mariscos um trilhão. Hã? O Bibi quer mariscos de montão. Não diga. Nós só queremos isso, só isso, só isso. Vocês só querem isso? Obrigado, Papai Hog. Vocês só querem isso. Será que eu aguento isso? Nós só queremos isso. Obrigado, Papai Hog. De nada, pé.